Personal pronouns, os pronomes pessoais. I will read in Portuguese the singular pronoun and the respective plural. I'll start now. Eu, nós, tu, vós, ele, ela, você, eles, elas, vocês.